Olhando o sol sumindo no horizonte, eu lembro com saudade de você. A noite vem chegando e eu sozinho. Meu Deus, eu já não sei o que fazer. E esse amor faz você mais feliz. Quanto a mim, não vou bem, sem amor, sem ninguém, a sofrer esperando você. Soubesse antes o que eu tinha nas minhas mãos e que deixei fugir, jamais teria feito o que eu fazia, pois não queria ver você partir. Encontrou outro amor, e esse amor faz você mais feliz. Quanto a mim, não vou bem, sem amor, sem ninguém, a sofrer esperando você. Esse amor faz